Super Pop. Super Pop. Pop. Pop. E os DJs Ellison e Juninho. Virando todos os ritmos. E ninguém para de dançar. Come on, baby. It's party time. Tá faltando mais ele. O meu bambino DJ Juninho. Joga o bracinho pra cima, que é de Capanema. Joga pra cima, joga pra cima. Bora chamar essa águia, bora chamar essa águia. Chama que ele vem. Estava voltando Capanema, Alisson. Capanema esperou. E chegou a hora, Capanema. Chama que ele vem, Alisson. Joga. Joga essa mãozinha, joga essa mãozinha pra cima, todo mundo que tá feliz aí. Joga essa mãozinha, agora puxa assim, ó. Vem, vem, vem, vem. Chama que ele vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Lá vem ele. O águia chegou. Deixa bem baixinho, DJ Ellison, DJ Juninho. Isso mesmo, Ellison! Alô, Capanema, você que não é de Capanema, você que tá presente aqui, as mulheres, os homens, você que tá presente, bora fazer nessa noite a única, inesquecível! Primeiro essa aqui, ó. Eu não quero mais que a puta rasgue, eu não quero mais que a puta volte. Eu quero é que o pop venha pra cá, pra Capanema. Então é o seguinte, a gente não vai mexer com ela, a gente não vai falar nela, a gente vai dizer aqui, ó. Manda esse pop pra cá! Manda esse pop pra cá! Assim, ó! Assim. Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Só quem gosta do pop dá um grito. Já! Pode crer! E com a equipe ficha, Maceió, que presente, alô Tarso, um abraço pra você, meu parceiro Sheila, toda a galera de Castanhal também, a equipe, os meninos loucos também tá aqui com a gente, todo mundo muito louco! É você, Alisson, é você, Alisson! Deixa eu chamar a galera do portal de noite por aí, a galera do portal Capanema, e deixa eu chamar o dançarino que não é brasileiro, o dançarino que não é americano, o dançarino que não é alemão, o dançarino que não é viado, não sei, mas é o jamaicano do pop! De mansinho, ó. Hoje eu tô de rock. Então libera! Joga a mão. Pode aumentar, aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. Deixa eu falei. Não. No 12 é lá do pop é assim, ó. O pop não é no 12, o pop é no 14. Olá, meu parceiro Júnior! E a família pop aqui presente! Os moleques Jadidas, a família GD Massa, um abraço aos maluquinhos, Trink Massa também, é muito chope no pop, Alisson! Júnior Santorini. Pediu agora, toma, não adianta voltar, menina. Agora você vai sentar. Quero ver vocês aqui. Aqui. Você tem mais um pouquinho antes? Hoje você acelerou mais um pouquinho. Bora fazer de novo, vai! Tapinha no joelho, tapinha na butranca, É chopitel. É muito chope, papai! Pega a bunda batendo no chão. E ela tá louca, se muito boa, vai. Vai. Ratinho Mototáxi. Nós somos loucos pelo fome. Eu quero ver geral agora. DJ Alisson, mexe com as mulheres, balança os homens, os solteiros, casados, todo mundo vai balançar essa arena agora com o pop, meu irmão! Bora, Ed, chega junto aqui, Ed. Envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucando e se joga pra gente. Oh. Eu falei assim pra ela: ó, ó, ó, ó, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Mexe o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Vai, vai, vai, vai, jamaicano! Minha TS sacudindo tudo aqui. É a primeira parte do aniversário que vem aí. Não pode ser melhor, porque já vai ser bom. Quem toca é o famoso Pop! Live! Automaticamente, quando ela escuta o live tocar. Fica maluco. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. E quem não deve nada pra ninguém, joga pra cima e sai do jogo. Fala que eu cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Ei, meu parceiro Júnior! Meu parceirão de velha jornada, tome conta aí da comissão de frente que tá bonita, meu irmão. E os moleques de Adidas são considerados aqui, ó. Depois que eu conheci o Mandela. Depois que eu vi como ela voa. Depois que eu vi como ela se assanha. Só agora que eu me percebi. Quem é que tá solteiro? Joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Quem é que não vai casar em 2017 de jeito nenhum? Bota o bracinho pra cima. Pra cima, pra cima. Porque o papo é o seguinte: se casar, vai rolar isso aqui, ó. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Pode crer! É por isso que eu sempre digo, meu irmão: namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro. E aí, meus moleques jardinas de Capanema! Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Ô, gigante! Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. E foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Depois de Scott, ela ficou animada. Você falou que ele não via? Fiquei sabendo. Olha o Ed aqui no regional. Meu parceiro Edi, a nossa galera de Salinas em peso aqui. Edi, você também. Aqui conosco toda a galera de Salinas. Depois pega geral e manda pra cá, viu? Alô, pezão. Olha o Balsa também, o Bezerra do Uber. Live. Aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasando. Os maluquinhos. Métrica massa. A piscina tá enchendo, meu irmão. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da gente. seguindo ele pra confesso, tu tem moral. Meu parceiro Jefferson Dias tá no pop e tem moral. E a família firme do Una, nossa galera de Belém, fala Paulinho! Fala pra mim, só quem tá feliz, bota o bracinho pra cima. Quem tem motivo pra ser feliz, bota o bracinho pra cima. Bota o bracinho pra cima, só quem tá feliz, vai! Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, é bonito de se ver, viu? Você sempre me ganha na manha. Só quem sabe canta! Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando antes de você aceitar. Eu quero ver lugar. Vocês agora saindo do chão. Porque te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém vê. Aí vai, boy, hein, Rosinho? Você fez em menos de um mês. Prepara, chão aigano. Prepara, geral. Prepara, geral. De noite, por aí, mundo do cor. Quem tá feliz, vamos pro céu. Um, dois, três, já! Everybody's going to the party, have a real good time. Bora cantar comigo, seu! Endoida, caralho! Endoida! Endoida! Endoida! Vai! Aí, Dante, Neto, Márcio, equipe, Chopitel, Escapanema, Dante! Silene, louca pelo pop, Silene! Um beijo na tua boca também, filha! Eu quero ver aqui, eu quero ver aqui! Um, dois, três! Um, dois, três! É show do pop! Não me abandona, viu? Alô, que amor! E aí, Anão, como é que é? Bora fazer o seguinte. Bora fazer o seguinte. Aqui, nessa noite, afinal de contas, todos nós somos irmãos perante Deus. Então bora fazer o seguinte. Quem tem um amigo aí, abraça o amigo agora. Só quem tem um amigo de verdade não é falso com ninguém. Abraça um amigo agora. Todo mundo pode fazer a rodinha aí também, que não tem papo. Quem tem um amigo, abraça o teu amigo agora. Abraça o teu amigo agora. Abraça o teu amigo. Abraça, abraça, abraça por trás. Abraça, abraça, abraça. Eu vou contar de um até três. Todo mundo sai do chão. Abraçando, abraçando, abraçando, abraçando. Um, dois, três. Sai do chão, vai. Eu falei pra sair do chão. Um, dois, três, Alisson. Quem não deve nada pra ninguém, agora vai. Tu tá cá, tu tu tarará. No balanço do chiclete, chiclete não vai dançar. Os moleques das Gidas, o Pop! E domingo tem Ciro de Tauari, dia 27! Vai ser show no Tauari, maninho! Os moleques do Pop serão lá! Vem comigo balançar! Eu tô chegando. Equipe Pesadelo, Gleison, Vanessa, Maxi Pineteiro, Pitbull, Shop Del Lina, Gleison. Fazer mania. Eu simplesmente agradeço todo mundo. Quando a gente pede pra todo mundo que tá solteiro botar a mãozinha pra cima, todo mundo levanta a mão. Quando a gente diz assim, quem tá feliz, todo mundo levanta a mão. Quem gosta de homem, as mulheres levantam a mão. Quem gosta de mulheres, os homens. Quem conhece uma mulher sapatão? E quem conhece um amigo viado? Então abraça o teu amigo viado agora. Abraça bem forte. Abraça ele. Abraça, abraça, abraça. Eu não vou te abraçar. Eu não vou te abraçar porque eu te respeito. Então abraça o amigo viado. Abraça, abraça. Quem tiver, quem eu tiver. Eu vou te abraçar. Pronto. O Edson mandou, eu vou te abraçar. E agora? Diz assim. Mano. Seu amor.